São 30 e poucos anos de comunidade. Eu vi que a cobertura não tem a vista da laje. Alô, Bel! Preferia criado com pouco, mas eu quero que esse tá com sede de ser campeão. Passei uns apuros, hoje passo de um. Zé Povinho faleceu, é da Letão. Que vida mansa, viva a liderança. Cada dia avança, perseverança, muita confiança. Fica complicado pra nós que veio do pó. Foi difícil esquecer esse barulho da poteira. Só te se encantei com o zoom da roteteira. Saí do precipício, como foi difícil. Eu sou bem quente, filho do criado. Sabia desde o início que eu era escolhido. E mais um sonhador, campeão, vencedor. São 30 e poucos anos de comunidade. Eu vi que a cobertura não tem a vista da laje. Alô, Bel! Preferia criado com pouco, mas eu quero que esse tá com sede de ser campeão. Passei uns apuros, hoje passo de um. Zé Povinho faleceu, é da Letão. Que vida mansa, viva a liderança. Cada dia avança, confiança. Fica complicado pra nós que veio do pó. Foi difícil esquecer esse barulho da poteira. Só te se encantei com o zoom da roteteira. Saí do precipício, como foi difícil. Eu sou bem quente, filho do criado. Sabia desde o início que eu era escuro.